o colégio da Academia de Comércio. Do outro lado da rua, na calçada em frente ao número 1179. Fundado em 1891, para abrigar o primeiro Instituto Superior de Comércio do Brasil, foi posteriormente doado à Congregação do Verbo Divino, que o transformou em colégio no ano de 1901. Desde então, continua sendo uma referência arquitetônica e educacional na cidade. No tempo do colégio interno, na Academia de Comércio, assistimos diariamente à missa sem entender o rito. Durante muito tempo, meu confessor na academia é o Padre Solano, alemão, vermelho, duro, rigoroso, olho que arde. Martela energicamente a palavra pecado, brande a terrível palavra concupiscência, espaventosas frases de São Basílio e Santo Agostinho sobre o fogo absoluto do inferno, as esdrúxulas metamorfoses dos danados, a rejeição da graça. Meu colega Otacílio, tampinha, olho torto, voz de futuro tribuno, era terrível. Com apenas 15 anos declarava-se ateu. Aludia a outros planos, por exemplo, provocar a greve geral, noturna, dos 300 alunos da academia contra uns 20 padres, ministros da nossa instrução litúrgica. Na confusão poderiam ser assassinados a canivete uns 2 ou 3. Revelara essa e outras tramas em casa, mas o pai, anarquista só de boca e livros, desaprovou-as. Em suas memórias, Murilo demonstra desde cedo um interesse pelos estudos. Murilo se constituiu como intelectual do século XX, no trânsito entre a educação cristã da escola e laica do mundo. A escola é importante para a nossa formação, mas estudar é um ato para a vida toda, que vai além das salas de aula. Como você busca construir novos conhecimentos no seu dia a dia?